Ficheiro 65, página 527, capítulo 28. Fez-se luz. Voltei de Paris para a casa de Louise, em Fontainebleau. Não queria ir para a Rue Tremoulin ou para qualquer outro lugar onde Jamie me pudesse encontrar. Ele não teria muito tempo para me procurar. Teria de partir para a Espanha praticamente assim que fosse solto. Ou corria o risco de ver o seu plano fracassar. Louise, como boa amiga que era, perdoou o meu subterfúgio e justiça lhe seja feita, absteve-se de perguntar aonde eu fora ou o que eu fizera. Eu quase não falava com ninguém, permanecendo no meu quarto a maior parte do tempo, comendo pouco e fitando os putti, gorduchos e nus que decoravam o teto branco. A pura necessidade da viagem a Paris animara-me por algum tempo, mas agora não havia mais nada que eu tivesse de fazer, nenhuma rotina diária para me encorajar. Sem rumo, comecei a deixar-me levar pela corrente à deriva outra vez. Ainda assim, às vezes fazia um esforço. Estimulada por Louise, descia para um jantar social ou acompanhava-a quando ela recebia uma amiga para um chá. E tentava prestar atenção a Fergus, a única pessoa do mundo por quem eu ainda tinha alguma noção de responsabilidade. Assim, quando ouvia sua voz numa discussão do outro lado de uma das construções anexas, enquanto obedientemente fazia a minha caminhada vespertina, senti-me obrigada a ir ver qual era o problema. Ele estava cara a cara com um dos rapazes do estábulo, um rapaz maior do que ele. De ombros largos, expressão furiosa. Cala a boca, sapo ignorante, dizia o rapaz. Não sabes do que é que estás a falar. Sei mais do que tu, filho de uma mãe que acasalou com um porco. Fergus pôs dois dedos nas narinas, empurrou o nariz para cima e dançou para a frente e para trás a gritar oink, oink, sem parar. O moço do estábulo, que realmente tinha uma tromba notoriamente arrebitada, não perdeu tempo com conversas e avançou, agitando os dois punhos cerrados. Em poucos segundos, os dois rolavam no chão lamacento, berrando como gatos e rasgando a roupa um do outro. Enquanto eu ainda ponderava se devia ou não interferir, o rapaz rolou para cima de Fergus. Agarrou-lhe o pescoço com as duas mãos e começou a bater com a cabeça dele no chão. Por um lado, eu achava que Fergus provocara a situação. Por outro, o seu rosto tornava-se escuro, arroxeado, e eu tinha algumas reservas em vê-lo estrangulado na flor da idade. Com uma certa dose de deliberação, aproximei-me por trás dos dois brigões. O rapaz estava montado sobre o corpo de Fergus, estrangulando-o. E o traseiro das suas calças estava bem esticado diante de mim. Lancei o pé atrás e dei um pontapé certeiro com a minha bota na costura das suas calças. Precariamente equilibrado, ele caiu para a frente com um grito de surpresa em cima do corpo da sua vítima. Rolou para o lado e pôs-se de pé, os punhos cerrados. Ao ver-me, saiu a correr sem dizer palavra. Achas que isso é brincadeira que se tenha? Perguntei. Puxei Fergus, que arfava e balbuciava confusamente, pondo-o de pé, e comecei a sacudir-lhe as roupas, retirando a maior parte dos grumos de lama e os restos de palha. Olha só para isto, disse eu acusadoramente. Não só rasgaste a camisa, mas as calças também. Vamos ter de pedir à Berta para remendá-las. Virei-o e segurei o pedaço rasgado do tecido. Aparentemente, o rapaz do estábulo agarrara-o pelos cós das calças e puxara para baixo, rasgando-as pela costura lateral. O tecido rústico de algodão pendia dos seus quadris magros, mal encobrindo uma das nádegas. Parei de falar repentinamente e fixei os olhos. Não foi a desonrosa visão da pele nua que deteve a minha atenção, mas uma pequena marca vermelha sobre ela, do tamanho de uma moeda pequena, era escura, arroxeada, de uma queimadura recente que acabara de cicatrizar. Incrédula, toquei-a, fazendo Fergus dar um salto alarmado. As bordas da marca formavam uma cicatriz funda, O que quer que tivesse feito aquilo, havia penetrado na carne. Agarrei no menino pelo braço para impedir que fugisse a correr e inclinei-me para examinar a marca mais de perto. A uma distância de 15 centímetros, o formato da marca era claro. Uma figura oval, ostentando no seu interior umas formas imprecisas do que deveriam ser letras. Quem é que te fez isto, Fergus? Perguntei. A minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, excepcionalmente calma e distanciada. Fergus puxou o braço com força, tentando desenvencilhar-se de mim. Mas eu segurei-o com firmeza. Quem? Fergus? Insisti, sacudindo-o levemente. Não é nada, madame. Feri-me ao descer da cerca. Foi só uma lasca de madeira. Os seus olhos grandes e negros iam de um lado para o outro à procura de um refúgio. Isto não foi causado por uma lasca de madeira. Eu sei o que é, Fergus. Mas quero saber quem fez isso. Eu já vira algo semelhante. Uma única vez antes. Um ferimento ainda muito recente, enquanto este já tiver algum tempo para cicatrizar. Mas uma marca a ferro em brasa é inconfundível. Ao ver que eu falava a sério, ele parou de se debater. Humedeceu os lábios, hesitando, mas os seus ombros caíram e compreendi que agora eu saberia a verdade. Foi um inglês. Milady, com um anel. Quando? Há muito tempo, madame. Em maio. Respirei fundo, calculando. 3 meses. 3 meses atrás, quando Jamie saíra de casa para ir ao bordel à procura do contramestre do seu depósito, na companhia de Fergus. 3 meses desde que Jamie encontrara Jack Randall no estabelecimento de Madame Elise e viu algo que anulou e invalidou todas as promessas e que forjou nele a determinação de matar Jack Randall. 3 meses desde que ele partira para não mais voltar. Foi preciso uma boa dose de paciência, complementada por um aperto firme do braço de Fergus, mas finalmente consegui extrair a história dele. Quando chegaram ao estabelecimento de Madame Elise, Jamie disse a Fergus para esperar por ele enquanto ia ao andar de cima fazer alguns acertos financeiros. Julgando por experiência anterior que aquilo poderia levar algum tempo, Fergus dirigiu-se ao salão principal, onde várias raparigas que ele conhecia descansavam, conversando e penteando os cabelos umas das outras, à espera dos clientes. Os negócios às vezes são lentos de manhã, explicou-me, mas às terças e às sextas-feiras os pescadores sobem o Sena para vender a pesca de manhã no mercado e então têm algum dinheiro e os negócios de Madame Elise vão bem, de modo que les jeunes filles têm de estar prontas logo depois do pequeno almoço. Quase todas as raparigas eram, na verdade, as mais antigas moradoras do estabelecimento. Os pescadores não eram considerados clientes de classe e, assim, eram destinados automaticamente às prostitutas menos requisitadas. No entanto, entre elas estava a maior parte das antigas amigas de Fergus e ele passou um agradável quarto de hora no salão, sendo o centro das atenções e das brincadeiras. Apareceram alguns clientes madrugadores, fizeram a sua escolha e partiram para os quartos em cima. A casa de Madame Elise orgulhava-se de ter 4 andares estreitos, sem perturbar a conversa das mulheres que permaneciam no térreo. Então, o inglês entrou com Madame Elise. Fergus parou e engoliu em seco, a maçã de Adão protuberante, subindo e descendo nervosamente na garganta esquelética. Era óbvio para Fergus, que já vira homens, em todo o estado de embriaguez e excitamento, que o capitão tivera uma noite e tanto. Estava afogueado e maltrapilho, e os seus olhos estavam raiados de sangue. ignorando as tentativas de Madame Elise de guiá-lo para uma das prostitutas. Ele desenvencilhou-se e vagueou pelo aposento, examinando friamente a mercadoria em exposição. E então os seus olhos recaíram sobre Fergus. E ele disse: "Tu, vem cá." E pegou-me pelo braço. Eu fiquei onde estava, madame. Eu disse-lhe que o meu patrão estava lá em cima e que eu não podia, mas ele não quis ouvir. Madame Elise sussurrou-me ao ouvido que eu deveria ir com ele e que ela dividiria o dinheiro comigo depois. Fergus estremeceu e olhou-me com ar desolado. Eu sabia que aqueles que gostavam de rapazes, em geral, não levavam muito tempo. Achei que ele já teria terminado muito antes de Milord estar pronto para ir embora. Santo Deus! Exclamei. Os meus dedos relaxaram o aperto no seu braço e deslizaram nervosamente pela manga da camisa. Quer dizer, Fergus, já tinhas feito isso antes? Ele parecia querer chorar. E eu também. Não muito, madame, disse ele, quase como uma súplica para que eu compreendesse. Há casas onde esta é a especialidade e geralmente os homens que gostam disso vão lá. Mas às vezes um cliente via-me e eu, agradando-lhe, o seu nariz começou a escorrer e ele limpou-o com as costas da mão. Remexi no bolso à procura de um lenço e dei-lho e ele começou a choramingar ao recordar aquela manhã de sexta-feira. Ele era muito maior do que eu pensara. Perguntei-lhe se eu podia fazer com a boca, mas ele queria. Puxei-o para mim, pressionei-lhe a cabeça com força contra o meu ombro, abafando a sua voz no tecido do meu vestido. As frágeis omoplatas dos seus ombros pareciam as asas de um pássaro sob as minhas mãos. Não me contes mais nada, disse eu. Não, está tudo bem, Fergus, eu não estou zangada, mas não me contes mais nada. Foi uma ordem inútil. Ele não conseguia parar de falar, após tantos dias de silêncio e medo. Mas foi tudo por minha culpa, madame, irrompeu, afastando-se de mim. Os seus lábios tremiam e as lágrimas afloraram-lhe aos olhos. Eu devia ter ficado quieto, não devia ter gritado, mas não consegui. E Milord ouviu. E ele irrompeu no quarto e, madame, eu não devia, mas fiquei tão feliz por vê-lo, eu corri para ele. Colocou-me atrás dele e deu um soco no rosto do inglês. Então o inglês levantou-se do chão com o banquinho na mão e atirou-o. E eu fiquei com tanto medo, saí a correr do quarto e escondi-me no armário ao fim do corredor. E então foi tanta a gritaria e o barulho, depois um estrondo terrível e mais gritaria, depois tudo parou e logo Milord abriu a porta do armário e tirou-me lá de dentro. Ele tinha as minhas roupas e ele mesmo me vestiu, porque eu não conseguia abotoar os botões. Os meus dedos tremiam. Agarrou-me na saia com as duas mãos, a necessidade de me fazer acreditar nele, crispando-lhe o rosto numa máscara siniesca de sofrimento. É por culpa minha, madame, mas eu não sabia. Eu não sabia que ele iria lutar com o inglês. E agora Milor foi embora e nunca mais vai voltar. E tudo por minha culpa. Gemendo, agora, caiu aos meus pés com o rosto para baixo. Chorava tão alto que acho que não me ouvia quando me inclinei para o fazer erguer-se mesmo assim. E eu disse, não é por culpa tua, Fergus. Também não é por culpa minha. Mas tens razão, ele foi-se embora. Após a revelação de Fergus, mergulhei numa apatia ainda mais profunda. A nuvem cinzenta que me cercava desde o aborto pareceu envolver-me ainda mais densamente, enfaixando-me em ligaduras que obscureciam a luz do mais brilhante dos dias. Os sons pareciam alcançar-me fracamente, como o tilintar distante de uma boia através da neblina do mar. Louise estava parada diante de mim, franzindo o senho de preocupação enquanto me olhava de cima. Você está demasiado magra, ralhou, e branca como um prato de tripas. Ivone disse que você não comeu nada de manhã outra vez. Não me lembrava mais da última vez em que sentira fome. Não parecia importante. Muito antes do Bois de Boulogne, muito antes da minha viagem a Paris. Fixei o olhar na consola da lareira e deixei-me levar pelos floreiros de madeira esculpida em estilo rococó. A voz de Louise continuava sem cessar, mas eu não prestei atenção. Era apenas um ruído no aposento, como o restolhar de um galho de árvore contra a parede de pedra do castelo, ou o zumbido de moscas atraídas pelo cheiro do meu pequeno almoço rejeitado. Observei uma delas, levantando-se dos ovos num movimento súbito, quando Luís bateu palmas. Continuou a zumbir em círculos pequenos e irritantes, antes de pousar de novo sobre o lugar onde se alimentava. O ruído de passos apressados surgiu atrás de mim. Ouviu-se uma ordem decisiva de Louise e um submisso "Oui, madame", e o som de um mata-moscas, conforme a criada tratava de as enxotar uma a uma. Ela lançava cada minúsculo cadáver preto para dentro do bolso, retirando-o da mesa com as pontas dos dedos e limpando a sujidade deixada pelo golpe com uma ponta do avental. Louise inclinou-se, enfiando o rosto repentinamente no meu campo de visão. Posso ver todos os ossos do seu rosto. Se não vai comer, ao menos vá lá para fora um pouco, disse impacientemente. A chuva parou. Venha, vamos ver se restaram algumas uvas moscatel no vinhedo. Talvez você coma algumas. Dentro ou fora de casa, era praticamente o mesmo para mim. A névoa cinzenta, entorpecente e anestesiante, continuava comigo, tornando os contornos imprecisos e fazendo cada lugar parecer igual a outro. Mas parecia ser importante para Louise, de modo que me levantei obedientemente para a acompanhar. Perto do portão do jardim, no entanto, ela foi surpreendida pela cozinheira com uma lista de perguntas e reclamações sobre o menu do jantar. Haveria convidados, com o objetivo de me distrair, e a agitação dos preparativos estava a causar pequenas explosões de discórdia doméstica a manhã inteira. Louise emitiu um suspiro martirizado e depois deu umas palmadas nas minhas costas. Vá você, disse, estimulando-me a seguir em direção ao portão. Mandarei um lacaio com seu manto. Era um dia frio para agosto, porque a chuva caíra durante toda a noite. Havia poças nos caminhos de cascalhos e os pingos de água que caíam das árvores encharcadas eram quase tão incessantes quanto a própria chuva. O céu ainda estava cinzento, mas perdera o tom carregado das nuvens saturadas de água. Cruzei os braços, segurando os meus cotovelos. Parecia que o sol apareceria em breve, mas ainda fazia frio o suficiente para ser necessário usar um manto. Quando ouvi passos atrás de mim no caminho, virei-me e vi François, o segundo lacaio. Mas ele não carregava nada. Pareceu estranhamente hesitante, olhando como se quisesse certificar-se de que eu era mesmo a pessoa que ele procurava. Madame, disse, há uma visita para a senhora. Suspirei interiormente. Não me queria dar ao trabalho de ser sociável com ninguém. Diga-lhe que estou indisposta, por favor, disse eu, virando-me para continuar o meu passeio. E depois trago o meu manto. Mas, madame, disse ele atrás de mim, é le Seigneur Brochetoirard, o seu marido. Espantada, girei nos calcanhares para olhar para a casa. Era verdade. Eu podia ver a figura alta de Jamie, já a dobrar a esquina da mansão. Virei-me, fingindo não o ter visto, e afastei-me em direção ao vinhedo. O bosque era fechado ali. Talvez eu pudesse esconder-me. Claire! Era inútil fingir. Ele também me vira e vinha pelo caminho, na minha direção. Andei mais rápido, mas eu não podia competir com aquelas pernas compridas. Já estava arquejante antes de cobrir metade da distância até ao vinhedo e tive de abrandar o ritmo da marcha. Eu não estava em condições físicas para um exercício extenuante. Claire, espera. Virei-me parcialmente. Ele já quase me alcançara. O embotamento cinzento e suave que me rodeava estremeceu e senti uma espécie de pânico paralisante perante a ideia de que a presença dele pudesse arrancar de mim aquele torpor em que eu vivia. Se assim não fosse, eu morreria, pensei, como uma larva de inseto escavada do solo e atirada sobre uma rocha para encarquilhar e secar, nua e indefesa ao sol. Não, disse eu, não quero falar contigo, vai-te embora. Ele hesitou por um instante e eu virei-me e comecei a andar rapidamente pelo atalho em direção ao vinhedo. Ouvi os seus passos no cascalho do caminho atrás de mim, mas continuei de costas e apressei ainda mais o passo, quase correndo. Quando parei para me agachar sob as vinhas, ele deu um salto para a frente e agarrou-me pelo pulso. Tentei libertar-me, mas ele segurou-me com firmeza. Claire! Repetiu. Debati-me, mas mantive o rosto virado. Se eu não olhasse para ele, poderia fingir que ele não estava ali. Podia continuar a salvo. Ele soltou-me o pulso, mas agarrou-me pelos ombros, de modo que tive de erguer a cabeça para manter o equilíbrio. O seu rosto estava bronzeado e magro, com linhas duras e fundas em torno dos lábios, e os seus olhos estavam escuros de sofrimento. Claire, disse ele mais suavemente, agora que me podia ver olhar para ele. Claire, era meu filho também. Sim, era, e tu mataste-o. Arranquei-me violentamente das suas mãos, lançando-me através do arco estreito. De seguida parei, arfando como um cão apavorado. Não percebera que o arco conduzia a uma minúscula construção coberta de videiras. Paredes de treliça rodeavam por todos os lados. Eu fora capturada numa armadilha. A luz atrás de mim enfraqueceu-se quando o seu corpo bloqueou a passagem em arco. Não me toques. Recuei a olhar para o chão. Vai embora. Pensei freneticamente, por favor, pelo amor de Deus, deixa-me em paz. Eu podia sentir o meu invólucro cinzento ser inexoravelmente removido e fios brilhantes de sofrimento atravessarem o meu corpo como raios perfurando as nuvens. Ele parou a alguns passos de distância. Cambaleei às cegas em direção à parede de treliça. Depois quase caí e sentei-me num banco de madeira. Fechei os olhos e fiquei ali sentada a tremer. Embora tivesse parado de chover, soprava um vento úmido e frio que atravessava a treliça e me resfriava o pescoço. Ele não se aproximou. Podia senti-lo parado, olhar para mim. Podia sentir a sua respiração entrecortada. Claire, disse ele outra vez, com algo que parecia desespero na voz. Claire, não vês? Claire, precisas de falar comigo. Pelo amor de Deus, Claire, eu nem sei se era menino ou menina. Permaneci sentada, paralisada, as mãos agarrando-se à madeira áspera do banco. Após um instante, ouviu-se um barulho pesado de trituração dos cascalhos no chão, à minha frente.